Essa música que nós vamos fazer agora retrata a história do agricultor nordestino. E ela diz assim: escorro o suor do meio-dia, assobiando a melodia, eu tento saciar com o gole da cabaça. Passa sede, mas não passa o jejum de enjoar. Legal.